8, autorizado a decolagem na 0, vento 1, 2, 0 graus, 0, 8, 9. Decolagem na 0, tá? Geral 9973 Centro Recife, solicita que suba a estrita nível 320. Recife 320. Oito, decola os 4 meses, 19:35, por viagem. Obrigado, senhor. Boa noite. Tony, boa noite. Tá, 3858, na 6. Boa noite, tá, 3858. 3858, boa noite. Contato radar, subir mantém nível 370, via Momon. Via da Momon, sobe ao 370, tá, 3858. É 6313, boa noite. Sendo identificação autorizado via chegada Ponce, descida para 4 mil pés, altímetro 1014. Via Ponce, 4 mil, identificou, autorizado, 6313. Para 096, Pontal 9, livre, chama ataque. Obrigado, eu passarei a puta. 096. Ao 9973, restrita nível 320, chame Centro Recife 128, decimal 8, caso negativo 126, decimal 0. 288, 260. R6310, chame Centro Recife 126, decimal 8, 5. 2685, 6310, da OS, boa noite. Boa. Antônio, tem como fazer na proa de código o flotinha, seria ideal para o 3850? Autorizo o código, aguarde coordenação para o flotinha. localizado, está 3305. 3305, torre 198, decimal 95. 295, até já, obrigado. Para o táxi, o Gol no 096 com 125 a bordo, com 3 horas e 40 de autonomia para Natal. Alô 096, táxi autorizado, Patione Índia, Pofo de Espera Torre 1295, ajuste ano 015. Ok, Patione Índia, Pofo de Espera Torre 1295 e 15, ajuste Gol no 096, boa noite. Tá 3305, boa noite, passou 5 para estabilizar o sinal. 3305, ajuste 1015 agora, check trem autorizado na 0, vento 1, 20 graus, 089. Net, livre pouso na pistão da 0, baixou e travou, com mix na 3305. G58, vou em Abuco. Abuco, obrigado. Você. E boa noite, Gol na 096. Até a próxima. Ponto de espera da 096. Até a próxima. 1096, visual com Airbus, curta final. Afirmativo, está visual com Airbus. Após o pouso do mesmo, alinhar e manter o 1-0. Sim, posso pouso da aeronave, no final, e manter o 1-0, gol 1096. Liberando agora na Fox, chamo solo 21, decimal 9, seu solo é 5-4. 219, grato. 1096, decolagem autorizada, pista 10, 120 graus, 089. Decolagem boa, 1096. Só 5. Alfa Juliette no portão 5, muito obrigado, tá? 3305. Salvador Ocean 6313. Prossiga. Poderia voar Sintra? Sim? Poderia voar na Prod Sintra? A 393 inicialmente mantém a pelo após pelo Duna. Sim. No 096, decolado 56, 1935, boa viagem. 1935, obrigado, boa noite. Voo no 096. Controle, boa noite. Voo no 096, Momo Proti, 1600 para 370. Na 096, boa noite, contato radar, CB mantém nível 370 via Momo. 370 via saída Momo, voo no 096. 2000 está autorizado por Edicogbo. O voo na 096, copiou? Negativo, 096. Após 2000, autorizado Cogbo. Ah, ok, após 2000, direto Cogbo, então vou andar presente então, 096, obrigado. Negativo. R6393 desça sem restrições de altitude para 2.000 pés, altímetro 1.015 agora. Está autorizado o final do procedimento ILS, exceira pista 1-0. Certidão, sem restrições a 2.000, autorizado com 1.015. Tá 3305, vai manter a posição aguardando o balizão. 7-3305. Paulo Salvador, boa noite, é o 32215, estamos cientes da informação Victor, autorização para Guarulhos, no nível de voo 340. 3805, Victor confere, autorizado Guarulhos, via Pesolono 0 até Taubaté, nível 340. Colagem da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda Motiva. 1935 controle e 5036 transponder. Dona reportada para a descida, grátis ali. Abre do 1-0 até Taubaté. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda Motiva. Controle 11935 e transponder 5036 para o 3805. Correto, tá 3805 no portão 3, chame pronto. Tá pronto, tá 3805. Controle do voo na 096. Siga. Eu vou precisar de coordenar com o centro Recife a prova da posição Froti, para o Zé Pavê. Claro, voo na 096. Ok, obrigado. Localizador 6313. 6313. Torre 198, decimal 95. 1895, boa. Torre, boa noite, 6313, no localizador. 6313, boa noite, ajuste 1015, reporta externo 3 checado, 6313. Vai reportar externo, baixado travado, 6313. Amador, 2781 para a descida. 2781, desça para 2000 pés, altímetro 1095. 2000 pés, 1015. Passando externo, baixado travado, 6313. Está livre o pouso na 10, vento 120 graus, 10 nós, 6313. Ciente livre na 10, Ocean, 6313. Zona 96, chame centro Recife, 126, decimal 85. 126085, boa noite, no 096. Ocean 63, 13, táxi via Corrijo, no solo 04, direita no táxi via Fox, chama o solo 21, decimal 9, boa noite. Via Fox 219, até daqui a pouco. Até mais. Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Meta e Alessa QE, azul 2781. Salvador, boa noite, Rio 9890, com a informação Victor. Rio 9890, boa noite, SN, identificação autorizado via chegada Bonfim, descida para 4 mil pés, altímetro, no 095. Identificou, Bonfim via para 4 mil, com 15, 9890. Ele poderia confirmar ajuste para o azul 2781? Sim. Confirmar o ajuste? 1-0-5. 1-0-5, grato. 2-4-2-9-8, boa noite, senhor. Identificação autorizado via mar e descida para nível 050. 50 via mar. Eu 781, agora com a torre, 198, decimal 95, com pouso. 1895, grato, boa noite. Boa. Torre Salvador, azul 2781. 2781, boa noite. Ajuste 1015, reporta 3, checado. Baixou e travou, 2781. Autorizado, pistão na zero, vento 120 graus, 10 nós, azul 2781. Livre pós 2781. Boa noite, Azul 4235, via chegada bom, se desça para 4000 pés, ajuste 1015. Para o pushback, acionamento da 3815 no número 3. 315 está livre no 3, tem resultado. Chamar para o táxi da 318. Abraço, Matheus, 9819. Azul 2781 livrou a pista. Azul 2781, você fala zona 5, chame o solo 219. 219, grato. Salvador, Azul 2781. Boa noite, Azul November, acione identificação. Condições visuais, desça para 1.500 pés, voe na proa do farol de Itapuã. Condições de manter a high speed e voar direto do NAC. Pode manter a high speed e voar até o 372. Gente, inicialmente na proa de Duna e confirmando o vetor RNAV. Está forte? Não, está funcionando. Então, direto Duna, desça para 4000, 4235. Duna, 4000 e RNAV. Azul 4298, reduza para 2109, número 2 na aproximação. Retração, sequenciamento, esquerda proa 020, limite localizador, desça para 3000 pés, ajuste 1015. Esquerda 020, localize, 165, 3 horas e 54 de autonomia, alternando galeão. 2, posso estar. 2, na 2. 205, vou. Ok, Índia Alfa, até o ponto de Esmeraldão no zero, lá chama a torre 1295, tá 38 no 5. Olá, boa noite, 6313, informação Victor, o que estiver disponível para Guarulhos? 3613, Salvador Guarulhos, 360 autorizado, Vientos 110. Decolar 10, curva direita, saída da El, Leda. Transição Mótica 11935 controle 5055 transponder. 360 nível aprovado, decolada 10, curva direita, da Leda, transição Mótica 10935 controle 5055 ao transponder. Ocean M3 3. Correto, chamar pushback acionamento. Vai chamar push acionamento. Estamos prontos no ponto de espera da 10. Autorizado decolar, dá 1 no 0, 3815 no 5, o vento é 120 graus, 09 nós. A linha decola, dá 1 no 0, 3815 no 5. Azul 498, LVLS, chame torre 11895. E deixa para 2000 pés, estado 615. 1895, 4398. 19810, chame torre 1895, LVLS. 095-981-980. O 498, continue na final, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 498. E Salvador, Rio 98-10, estabilizando em LS, 10. Tá. Estamos agora uma milha do Índia. Ok, o Rio 98-10, aguarde pista livre. Ajuste no 0 no 5. Guardando pista livre. Salvador, muito boa noite. Stan 3305, ciente da informação Vitor, solicita autorização para Recife. Nossa posição é 05. Salvador 05, Salvador Recife, 330 nível autorizado, versão 330 nível autorizado, ferrado do plano. Recordão no zero, curva esquerda, saída da PUCA, transição Caju. 1-1-9-3-5 no controle, 5-0-5-4 no transponder. 2-1-1-0-5-4-2. Saída PUCA, transição Caju, 1935 no controle, 5-0-5-4 no transponder. 3-3-0-5. 3-0-5, confirmando, a sua roda está DCT Arua, por DCT, algumas coordenadas 0853. Serra Alfa 3546 Whisky, apoia DCT, não dá up as 17. Ok, então deve ser conte direto a Aru, então. Afirmativa, após Aracaju vai seguir essa coordenada que eu passei. Ok, então poderia confirmar novamente a coordenada pra gente? Afirmo, DCT Aru, após DCT 0853 Serra Alfa, correção, após Serra 0, 3, 5, 4, 6, Whisky e após DCT. Ok, 085.32, 035.46, Whisky, então, 3305. Neto, chame para o pushback acionamento, 3305. Eu botaria um campo. Leda? 3-8 no 5, direto Leda, da presente. Direto Leda, da presente, tá? 3-8 no 5. 810 no solo, aos 25, direita, 219 o solo. Direita 219 com solo, 9890. Solo de Salvador, muito boa noite, 9890 da Rio, instruções para o carro. Rio 9890, prossegue Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, 9890. Ok, livre de pouso, 4290. Visual 4235 descendo 1700. 7 Livre LF 4235, reporte visual com o campo. Bora. Salva controle Salvador, 1246. 1246, boa noite. Chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 1015. 4000 pés na Bonf, igual a 246. Foi passado, é o Romeu Fox 018. E a gente decola via Puca, transição Aru e não passa por Jamos, não é isso? Vai direto Aru, né? Tem que passar por Jamos. Puca, Jamo, Aru, após Aru, DCT, essa coordenada, ok? Ok, Puca, Jamo, Aru, DCT, então, Romeu Fox 018. Tá com foto, então, muito obrigado. No solo, aos 27, ao livro à direita, 219, solo. Prossegue via Alfa Chamete da Juliette. Alfa Chamete da Juliette. Visual 4235. 4235, Chamete Torre 1895. 1895, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Recusa Luna Vamber, reporte visual com campo. Vai aportar visual, velho. Salvador, boa noite, azul 4235, final 10, visual. 4235, livre pouso na 10, vento 120 graus, 099. Livre pouso no zero, obrigado. 4235 no solo, aos 31, direito, 119, solo. 1219, solo. Juliette, quanto ao 01, com as 298. Juliette, 01, com as 298. Controle do Salvador, Cozulo 90, já visual com o campo. 4235, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. 03895, chama o centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, decimal 1, 3325, centro Recife, 3895. Ajuste no 015, o vento de superfície 130 graus com 8 nós, intenção de bolo. Arco do novembro é para ter de bolo com 135. Ok, chame na final da 35, Eco Zulu November. Chama na final da 35, Eco Zulu November. Antes da Juliette, azul 4235. 4235, Juliette, portão 2. Ah, para o 2, azul 4235. Patango Zulu November, tráfego avistado. Pouso autorizado na 35. O vento 1 no 30 graus, 09 nós. Pouso autorizado, Zulu November. Após a aeronave da Azul, livre a retaguarda, são não autorizados no espectro. Zulu November, seu solo aos 35, ao estacionar a frequência livre. Boa noite. 1246, desce para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador pista 10, livre ali. Reportar ao localizador, voo 1246. Salvador, boa noite, eu vou no 970, boa noite. Gol 970, boa noite, chegada a Mari, desça para o 050. 050, Mari, gol 970, pode voar a Duna? Flor de Duna, 1970. Gol 970, Flor de Duna. Direto Duna, 970, cara. Gente, autorizado retornar ao gate o 3305. Vou deixar alguma coisa? Problema na aeronave? Só uma falha técnica, a gente vai verificar lá no gate melhor, tá bom? Gente, 3305. O gate que vamos retornar será o 5, Pias, confirmando o 3305. Afirmo, o 5. Ok, então solicitamos um balizador aqui no gate 5. Estabilizado, voo 1246. Voo 1246, livre LS, chame torre 11895. 1895, 1246. Salvador, gol 1246. Gol 1246, pouso autorizado na 10, vento 130 graus, 07 nós. Elive pouso 1246. Rio 5972, boa noite, chegada a Bonf, desceu para 4 mil pés, ajuste do altímetro, 0 no 5. Bonf, 4 mil pés, 0 no 5, Rio 5972. João 970, desceu para 2 mil pés, ajuste 0 no 5, rebote localizador, libere. 315, um ajuste, descendo para 2 mil pés, repórter estabilizado, Gol 970. Gol 1970, gente da Vitor, passando 210 para 1250. Gol 1888, boa noite, chegada bom, se desceu para o nível 060.